meu povo. Fase nova. Eita, musicão. Vamos lembrar? E ao vivo você sabe. É mais gostoso. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos ex. E que vai se render em nome desse amor. E fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha do que já passou. Remédio pra desprezo é cama, pra os corações divididos, pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Vai, meu povo! Grandiosa guitarra. Uma viagem no tempo. Eita, musicão! Vem no clima. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos e quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha do que já passou. Remédio pra desprezo é cama, pra os corações divididos, pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. É cura pros apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo por tempo perdido. Remédio pra desprezo é cama, pra os corações divididos, pra todo um casal que se ama e amores mal resolvidos. Cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Vai, meu povo! Eita! Quase não abra sérias de luxo, viu? Vocês sabem que é alguém mais gostoso, todo mundo sabe disso.